Quem vive na quebrada conhece a vida porque tem que conhecer. Nem dá pra ser de outro jeito. A periferia ensina o caminho noite e dia e mostra que o sistema só para de massacrar a gente quando cada um vai atrás da informação. A gente, o povo, tem que se armar pra evitar a violência. Se armar de sabedoria, de capacidade, pra entrar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida. O poder é nosso se a gente quiser. No extremo sul de São Paulo, a capital do medo, vem uma força nova. Uma banca que tá aí pra assumir um lugar nessa briga, porque deve é, contando com todo mundo que é aliado e principalmente com você que tá aí ouvindo. Da reação pra revolução é um passo, da revolução pra criação de um mundo novo dentro desse mundo podre é um pulo. Aí, você pode, eu posso, todo mundo pode. É só ter atitude, ser firmeza. E aí, mano, não vai ter pra ninguém. A gente vai correr livre, tomando posse de tudo que sempre foi nosso. Da Zona Sul de São Paulo, crucificados pelo sistema.